uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Não extingueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retendo o que é bom. Abstende-vos de toda espécie de mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel e que vos chama, e ele também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com beijos santos. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra poderosa, perfeita, irretocável. Que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo, como já está trabalhando em nós aqui nesse dia maravilhoso, continue essa atuação, tocando-nos, ministrando-nos, nos impelindo a viver a tua palavra, nos chamando a uma excelência de glória em glória. Que caia toda resistência humana, toda apatia, todo cansaço, toda confusão, seja rendida pelo teu Espírito Santo. E se opere em nós, corpo, alma e espírito, como falou aqui, a forma de Jesus para a glória de Deus Pai, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Já falei para vocês que todas as vezes que o apóstolo Paulo fala, rogo-vos, na verdade, você pode ler, exijo de vocês. Rogo-vos não é a melhor tradução, principalmente no decorrer das gerações. Rogo-vos no português passou a ter uma conotação de favor. E se tem uma coisa que Deus não faz, é nos pedir favores. Você pode aumentar um pouquinho, Lucas, por favor? Obrigado. Ora, rogo-vos, irmão. Então, pode ler aí, irmãos, com fé, confie no seu pastor. Não estou chutando isso embaixo do exegese, do estudo, do grego, do texto e da teologia bíblica, tá bom? Então, Paulo está dizendo assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meus irmãos, eu posso exigir de vocês tudo que não é ao meu próprio benefício, mas é o benefício de vós e da obra do Senhor. É por isso que pastor é mandão, irmãos. Não é mandão no sentido negativo da palavra, de excessivo, né? Não, estou falando carinhosamente. É por isso que o pastor, ele quer que você mude, ele quer que você cresça, ele quer que você saia desse ciclo vicioso de repetir os problemas, passa ano. Uma vez eu falei para um discípulo há muitos anos, eu falei assim, nem daqui era, lá de Salvador, eu falei assim, ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, os mesmos pecados? Aí ele falou assim, você quer que eu tenha pecado novo? Aí eu falei, não, eu quero que você supere, porque você é amado, é discipulado, é bem doutrinado. O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa que você não está fazendo. Então, vamos entender que é amor, amém, irmão? Então eu queria que você botasse amor nas minhas palavras, tá bom? O amor de Cristo nas minhas palavras, tá bom, amém? Por isso que o pastor, o seu discipulador, o seu líder de núcleo, ele insiste tanto em você viver nesse padrão mais alto. Então, Paulo aqui, como apóstolo, feito menor, como falo humildemente, mas a gente sabe que um dos maiores no ministério, na causa do Senhor. Eu estava conversando com Paulo, a gente estava assistindo um filme com Sofia no final de semana, e a gente começou a viajar umas coisas da Bíblia, e aí eu disse, amor, falei, nega, imagina, hein, Jesus ensinando essas coisas para Paulo, hein? A gente pensando sobre como vai ser nosso corpo no céu, porque Paulo disse que vai ser um tipo de carne. Então não vai ser uma coisa assim tão etérea, uma fumacinha, né? Vai ter um tipo de corpo. Aí eu falei, amor, imagina Jesus ensinando isso para Paulo. A gente começou a viajar assim na Bíblia, né? Aí eu pensei, será que ele mostrou? Ah, mostrou, né? Porque a Bíblia diz que o próprio Paulo fala que não era lícito falar algumas coisas que ele viu. Então você imagina onde Deus leva alguém que quer aprender. Já pensou o que é isso? Então, a gente tem que, em nome de Jesus, entender que não há lugar para mediocridade no reino de Deus. Todos nós somos chamados ao crescimento, à expansão, porque isso testemunha da glória de Deus. Ok, irmãos? Amém? Então, muitas vezes, essa expansão ela vai acontecer mediante a uma exortação, a um ânimo. Você sabia que o tolo é quem resiste à repreensão? Mas o sábio a busca, diz a palavra de Deus em Provérbios. Então, Paulo usa da autoridade dele com muito carinho aqui para dizer assim: eu vou exigir uma coisa de vocês. E aí ele começa. Eu exijo de vocês, meus irmãos. Ele está exigindo da igreja. Quando você estiver evangelizando alguém, cuidado com o que você exige. Você não pode ter o mesmo diálogo que você tem com o seu discipulando com uma pessoa que você está evangelizando. Porque a pessoa nem tem o Senhor ainda, nem tem uma experiência com Cristo. Ele ama Deus, né, genericamente, ele ama o Espírito Santo, ele tem uma reverência à palavra de Deus. Mas uma coisa é alguém que ama ouvir, outra coisa é alguém que vive a palavra de Deus. Uma coisa é alguém que admira Deus na vida das pessoas, outra coisa é alguém que abriu mão de si para o Espírito Santo não ser só admirado, mas governar a vida dessa pessoa. Então, meus amados, não coloque um peso demasiado naquele casal, naquele vizinho que você está falando do amor de Deus. Amém? Se concentre em falar que houve o pecado, e o pecado afastou ele de Deus, mas Jesus veio para redimir o pecador. Jesus é Deus de Deus, e é o próprio amor de Deus em pessoa, que quer amá-lo, perdoar os pecados dele e fazer ele entrar na família de Deus pela experiência mais importante com o Espírito Santo, que é a conversão. É simples, né, irmãos? A gente sabe disso. Mas às vezes a gente começa a querer que o cara seja mais crente do que a gente é. Não. Então, Paulo sabe com quem está falando com irmãos, e com irmão, quem é autoridade, pode exigir, até quem não é. Porque a Bíblia diz, exortando-vos uns aos outros em amor. Amém ou não? Uma igreja nunca vai ser madura se os crentes tiverem 1000 dedos para poder tocar no assunto com outro irmão. Amém ou não, amém? Não é que você vai ser a palmatória do mundo, não, mas é um sacerdócio universal. Ora, rogo-vos, irmãos, que reconheçais que os que trabalham entre vós presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então, eu e você precisamos ter um olhar diferenciado sobre quem tem um dever, uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Não fique fora de debaixo do guarda-chuva. Não queira ser um autônomo na fé, não queira ser um autodidata na fé. O apóstolo Paulo teve Barnabé. Depois teve o próprio Jesus em pessoa que aparecia para ele. Então, eu e você precisamos reconhecer quem está sobre nós. Não no sentido de opressão. Amém, irmãos? No sentido de zelo, de cuidado. Não é? Olha, quando eu vou pregar por aí, e eu conheço o pastor da igreja, sei que é um homem de Deus, porque às vezes eu vou pregar em lugares que eu não sei se o pastor é um homem de Deus. Mas quando eu sei que é um homem de Deus, eu falo para eles: que bom que vocês têm pastor, gente. Gente, amo o pastor de vocês, cuida do pastor de vocês, tem carinho com o pastor de vocês. Não fique catando a sombra do pastor de vocês, porque todo mundo tem defeito. Ora pelo pastor de vocês, e eu falo isso com muito amor, e sei que é uma bênção na minha vida, porque quanto mais eu prego isso por aí, mais Deus dá a mão no coração de vocês por mim. Então, o líder pode exigir sim. Às vezes nós somos liderados que escapolem, que escorregam. Ah, o pastor, ele não está mais cuidando de mim como antes, vai atrás do homem. Meu discipulador não me ligou mais, liga para ele. Irmãos, é tão ruim quando a gente resolve viver por nossa própria conta e risco. Não é bíblico, é ruim e nos dá um senso de não pertencimento. E sabe, eu quando era criança tinha esse senso horrível. Eu não sabia direito quem era pai, quem era mãe, era um negócio bagunçado na minha cabeça. né? E aí eu começava a fantasiar e dizer que meu pai era rico e mentia que era um negócio sério. Eu mentia tanto que eu não sabia mais que era mentira ou que era verdade. Teve um dia que um amiguinho meu falou assim: você mente tanto que nem você mais sabe o que é mentira ou o que é verdade. E cada dia eu dizia que meu pai era mais rico, nem pai eu tinha. Então, você precisa desse senso de pertencimento. Você precisa dizer assim: não, eu tenho quem ora por mim, eu tenho quem cuida de mim. Então, Paulo aqui está falando da relação tanto do líder quanto do liderado. Mas é uma carta que não é para o líder da igreja, é uma carta para os liderados. O que é uma carta para o líder? Timóteo 1 e 2. Ok? É uma carta para Timóteo, que era bispo em Éfeso. Tessalonicenses não, ele manda uma carta para o povo, ensinando ao povo como lidar com sua liderança. Amém? Então Paulo diz assim: olha, eu posso exigir de vocês, irmãos, olha só, vocês têm que reconhecer quem trabalha entre vocês, quem preside sobre vocês, quem admoesta vocês, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da obra, da sua obra. E ele ainda termina depois, e essa, o final dessa frase, tem de paz com todos, dá a gente entre vós, dá uma ideia assim, parece que tinha partidos naquela igreja, viu? Porque se ele diz: cuidem e honrem os seus líderes que vos admoestam, e tenham paz entre vocês, o que é que a gente pesca disso aí? Que provavelmente tinham partidos ali dentro, que brigavam entre si sobre os assuntos relacionados à liderança. Gente, isso é uma tragédia. Eu glorifico ao Senhor que Ele nos poupa disso. Amém ou não amém? Então, imagine quando nós tivermos mais pastores ordenados, em breve. Já pensou? Se tiver os de Chateau, os de Tiago, os de Juliano, que tragédia. Uma tragédia. O Marco deu risada assim, como quem diz: você é o de Juliano. Eu deixo. Não tenho ciúme, não. Mas, irmãos, olha que coisa. 14. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados. Aí, o que é que Paulo faz? Você sabe qual é uma grande solução para você nem passar no seu coração uma crítica ao seu pastor? Não estou falando de críticas construtivas, né? Crítica construtiva é ótimo. Uma ideia, né? Uma sacada que você percebeu. Isso é bênção, não é? Mas uma vez minha avó, quando... E aí, como é que está a igreja, filho? Aí ela diz assim: olha, para a igreja não ter problema, você tem que botar o povo para trabalhar. Porque o povo, quando trabalha, não tem tempo para pensar besteira. Conselho sábio. Olha o que Paulo está falando. Respeitem os líderes, não briguem entre vocês sobre isso, é claro. E cada um cumpra o seu ministério. Porque aí não sobra tempo para a crítica destrutiva. Aleluia, rapaz, que segredo. Olha aqui. Exortando-vos também, irmãos, que admoesteis os insubordinados. Ele começa a ensinar para o povão, sabe de uma? Vocês que têm que ajudar os líderes de vocês. Os insubordinados, vocês admoestam. Porque se você não tiver cuidado, você ouve a insubordinação e pega, sabia? Sabe aquele colega do trabalho que chega assim e fala: rapaz, esse chefe está pensando o quê? Poxa vida, chegou novo aqui, já quer tirar o couro da gente? Fica ouvindo essa pessoa para você ver, daqui a pouco você está odiando seu chefe, já está olhando torto para ele. Essas coisas contaminam, irmãos. Eu nunca gostei de receber crítica do meu pai lá na igreja. O povo já sabia, já não me falava nada. Porque quando chegavam assim, falavam: é, seu pai diz isso e você? Aí eu dizia assim: para quem perguntar, vou dizer a mesma coisa que ele. Aí foi se percebendo que não ia ter progresso. Quando nós trabalhamos, não sobra tempo para crítica. Amém ou não amém? Tem algum insubordinado? Você precisa chamar o irmão em amor, ok? O que é um insubordinado? É um que desobedece deliberadamente. O pastor diz assim: olha, deixa eu dizer para vocês. Gente, eu estou pregando, a maioria do que eu estou pregando aqui, 99% é só vacina, viu? Glória a Deus, tá? A gente não tem, pela misericórdia, essas enfermidades aqui. Glória a Jesus, amém ou não? Mas uma vacina é importante ou não é? É importante, é prevenção, amém? Então, e para vocês também verem, quando verem problemas assim em algum lugar, vocês dizerem: talvez tenha estado acontecendo isso, vamos orar. Então, olha aqui, o insubordinado é aquele que desobedece beligerantemente. Ele desobedece mesmo e pronto, acabou. Aí o que a Bíblia diz? Admoeste ele. O que é admoestar? é elencar o erro do sujeito. Está errado, meu irmão. Isso não é uma coisa saudável. Amém? Consolais os desanimados. O desanimado, a gente consola. A palavra aí é parácleto. É a mesma palavra usada para o Espírito Santo. O sujeito está desanimado. O que é desanimado? Sem ânimo, sem alma. Tá caidinho. Gente, às vezes a gente pega o caidinho e fala assim, deve estar em pecado. Não reconhece as bênçãos de Deus, não? Você está muito mole. Ó, que inferno, tem gente que tem inferno dentro da boca, meu irmão. Entre os dentes, isso é uma língua. Não é? Eu uma vez, uma irmã chegou para mim e falou assim, foi quando isso? Eu não lembro, mas eu lembro da história. Uma irmã chegou para mim e falou assim, ah, pastor, hoje três pessoas, parece, me falaram, como você está assim? Eu acabei acreditando, eu estou assim mesmo. A pessoa já está desanimada. Gente, em nome de Jesus, olha, se a gente soubesse o poder que nós temos pelo Espírito Santo de levantar uma pessoa. Essa semana eu estava no consultório, atendendo um paciente, e terminei o atendimento. Eu fiquei tão feliz com a obra que o Espírito faz na gente quando a gente, né? Ele pegou assim, em minha mão no final. Eu sempre pego na mão dos meus pacientes, né? Agradeço a confiança, já é quase um ritual que eu tenho. Pego nas duas mãos, digo muito obrigado pela sua confiança. E aí a pessoa vai embora. E aí eu peguei na mão dele, ele falou assim, olha, você... Ele me deu uma espécie de parabéns, não lembro o que ele falou. Ele disse assim, olha, poxa, eu fico tão feliz de estar aqui com você, porque você quer o bem das pessoas. Gente, foi tão simples o que ele falou, mas, meu Deus, que gratificante você conseguir erguer alguém, irmãos. É poderoso demais isso. O sujeito está desanimado, você chega lá e faz o possível, você se faz de chão para ele subir em você. Isso é o evangelho. Mas às vezes a gente parece um vampiro, né? A gente só quer estar do lado quem está animadão, quem está animadão. Quem não está animado, né? Não, não tá, quem não soma, some. Eu estou aqui com animadão. E no dia que você não tiver animadão? Então Paulo diz, para de confusão aí. Tem alguém falando besteira? Corrija. Tem alguém desanimado? Console. Consolo não é dar tapinha nas costas. Oh, vai ficar bem. Não, consolo é estar do lado para ser pela pessoa, parácleto, é como advogado, amém, irmãos? Glória a Jesus, aleluia! Barnabé era chamado filho do Espírito Santo, porque era um cara que sabia fazer isso. Paulo super abatidinho, ninguém dava credibilidade para Paulo, todo mundo achando que Paulo estava fazendo um plano sórdido para perseguir a igreja. Barnabé encostou e falou, não, vamos Paulo, eu cuido de você. É, não é à toa que era chamado de Barnabé, filho da consolação. Aleluia, irmãos. O sujeito parecia tanto com o Espírito Santo que o apelido dele era filho do Espírito Santo. Oh, glória. Você quer isso para você? Diga amém. Amém. Consolai os desanimados, amparai os fracos. Mas tem um sujeito que está pior ainda. Ele está fraco. O próprio Paulo diz que quem come e bebe indignamente do corpo, enfraquece, adoece e morre. Possivelmente é o mesmo tipo de fraqueza. É o irmão que não consegue viver o evangelho. É o irmão que sabe, que ouviu, mas que ainda não teve a maturidade, a disciplina, a obediência para viver, e ele está fraco. Então o que é que a gente faz com fraco, irmãos? Ó, você ampara, suporta. Outra tradução de suportais é ser uma estaca, é ser uma escora. Que coisa linda. Interessante que na hora dessa a gente sempre pensa, né? Eu vou ficar escarando os outros, né? Mas tá. Meu amigo. Olha só. Quantas vezes Deus usou gente para te escorar, varão? Não foi ou não foi? É a sua vez agora, aleluia. Não é? Então, o sujeito está fraco. Aí o que a gente fala? Está fraco assim porque está em pecado, não vive a palavra. Está fraco assim porque... Não faz o que tem que fazer. Eu estou fora desse povo. Ô, irmãos, aí não é igreja. Aí é clube social. Na igreja você tem um papel, sim, de ser escola para quem está fraco. E aleluia, porque isso é bênção demais. e sejais longânimos para com todos. Sabe o que é longânimo? É de pavio longo. Você já viu aquele crente que diz assim: eu sou crente, mas sou pavio curto, não levo desaforo para casa. Provavelmente não é crente ainda. Não é ainda. Pode ser uma pessoa até recém-convertido. Mas um cristão que já vive o fruto do Espírito Santo, ele é longânimo. Aí sabe o que Paulo está falando? Você tem que ter paciência com os insubordinados. É difícil ter paciência com os subordinados, mas tem que ter. Com os desanimados, com os fracos, porque é para ser longânimo com todos. Não é para ser leniente, não é para dizer que o errado é certo, mas é para ter paciência, para ser longânimo. Vede que ninguém dê a outro em mal por mal, mas segue sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Sabe o que é pagar o mal com o mal? Eu aprendi isso desde pequeno. Gente, minha avó botou isso tanto na minha cabeça, que uma vez eu estava na escola, e tinha um negócio de colar, né? A gente da Bahia, a gente sabe o que eu estou falando, né? Colou castanha, colou outra coisa, hein? Diga aí, Lázaro. E não falou castanha, sentou, murro. E era muito murro. Pra que tanto murro? Uma vez eu tomei tanto murro que eu não conseguia respirar o murro que o cabra me deu, rapaz. E aí a professora, autoridade, né? Falou assim: viu a cena grotesca? Eu quase sufoquei. Aí ela falou, pegou o menino e falou: senta. A menina sentou. Aí ela falou: agora é sua vez. Aí quando ela falou: agora é sua vez, eu falei: agora eu estou em apuros. Ela falou: pode bater. Aí eu lembro da cena da janela grande da escola, num casarão lá no Centro Histórico de Salvador. Ela falou: bata. Aí eu disse: ô, professora, não vai dar não. Aí ela falou assim: eu tô mandando, bata. Eu falei: não dá para eu bater não, porque eu não posso bater nele não. Por que você não pode bater nele? Não lhe bateu? Ah, não foi assim que eu aprendi lá em casa não. Eu não vou bater não. Aí ela disse: se você não bater, eu vou lá. Ameaça a professora, né? Tira a ponta. Eu falei: não dá para mim. Aí eu fiz assim, um empurrãozinho assim nele, só para também, eu tinha que obedecer a professora, que a avó também mandou obedecer a autoridade, que problema. Aí dei tipo um cascudinho assim no menino. Ela não entendeu nada. Quando Jesus disse que é para você dar outro lado, sabe por quê? É porque ele entendeu que é melhor você apanhar duas vezes do que você ser igual a quem lhe bateu. Porque antes de a gente apanhar, é um absurdo, né? Depois que a gente apanha, a gente acha certo? Então ele diz assim: ó, para de pagar o mal com o mal, porque quando você paga o mal com o mal, quem lhe fez o mal conseguiu lhe fazer tão mal quanto ele. Pague o mal com o bem. Alguém fez mal? Abençoe. Faça o bem. Essa é a revolução do evangelho, irmãos. É a sua carne não mandar mais em você. Ah, por que você gritou com seu marido? Porque ele gritou comigo também. Oh, peraí, então quer dizer que quando um grita, o outro acerta gritar também, é? Meu pai me ensinou: nunca peque com o pecado dos outros. Se a pessoa pecou, é um problema dela. Você não tem nisso justificativa para pecar de novo. Amém ou não amém? É assim, mano. A gente ouve essas coisas, fica meio assim mesmo, mas glória a Deus. Que é vida. Quando a gente morre, a gente vive, amém ou não? A semente não morrer, ela não germina não, varão. E aí, Paulão viu que pesou a mão, aí ele vem com um doce, né? É um homem de cheio de Espírito Santo mesmo, né, rapaz? Aí, o que, que ele diz aqui? Ó. Oh. Se alegrem sempre. Se alegrem muito. É como se ele dissesse assim: gente, não é só sofrimento e evangelho, não. Tem que se alegrar. Se regozijar, faz festa aí. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai achar que viver o evangelho é barra. É não, é bênção, irmãos. Tem um cara que eu gosto muito, o Tomás de Kempis, que escreveu o livro Imitação de Cristo. Ele era um monge. E é um livro muito denso, assim, muito forte. Chega a horas que fica até pesado assim, um livro, sabe? E a minha única crítica é que dá uma ideia. Aqueles irmãos, muitos deles eram muito crentes lá nos monastérios, no tempo tempo das trevas, né, medieval. Mas alguns mosteiros, inclusive, diziam que o sorriso era pecado. Que sorrir era pecado. E quem é santo mesmo não sorria. Tinha mosteiro que, se o cara sorrisse, ele era açoitado. Ali no Museu de São Francisco, em Salvador, um dos mais barrocos do mundo, numa igreja, lá um passeio extraordinário eu fiz outro dia, fui em Salvador resolver um negócio, e tinha lá uma freira. Esqueci o nome dela, agora eu vou lembrar. E a freira, é a única estátua dela nas Américas que mostra o suplício. E ela, sabe aquele enforcador de cachorro que tem os ganchos para dentro? Ela tinha uma rede daquilo aqui no tórax, entre o tórax e o abdômen. E a imagem dela é despida, mostrando os cravos entrando ali na pele, o sangue escorrendo. E ela usava também no braço e na perna, e um chicote, um tripalho, um chicote de três partes, que ela chicoteava a si mesma. Isso era a santidade do tempo medieval. Que é isso? Ou você se regozija, ou você se alegra, ou você vai acabar concluindo que o evangelho é uma coisa ruim, chata, sem graça e amarga. É tudo que o diabo quer, que você acha que a santidade é um negócio sem graça. Aí no meio de tudo isso aí, Paulo diz, ó, regozijai-vos sempre, aleluia. Tenha paz com todos e regozijai-vos sempre. A igreja brasileira já entendeu que amar é uma ordem. Tantas literaturas e tudo, a igreja brasileira já entendeu isso. Mas o mesmo Deus que diz para você amar alguém, mesmo que não mereça, porque o amor bíblico, o amor ágape, é amar o outro não tanto que ele merece, mas o tanto que ele precisa. Esse mesmo evangelho diz que você tem o dever de se alegrar. Aí você diz, amar até que dá, por ordem, mas me alegrar não dá. Eu acho que é muito mais difícil se alegrar, ou perdão, é muito mais difícil amar do que se alegrar. E se alegrar não é como alguns irmãos bem intencionados, dê uma gargalhada aí para Deus, todo mundo, ha, ha, ha. Isso é bonitinho assim, né? Performático, mas não é a alegria que o Senhor está falando. É o gozo indizível, é a alegria como fruto do Espírito Santo. Que você só consegue se enchendo do Espírito Santo. Não é ser hilário, não é ser um humor pastelão à sua vida, não. É eu vou me satisfazer com alegria, apesar das circunstâncias que eu estou vivendo. Muito mais difícil, meu irmão, minha irmã, queridos, é amar porque Deus mandou. Então, regozijai-vos sempre. Amém ou não amém? Aí ficou difícil e Paulo disse, tá bom, vocês vão conseguir se vocês orarem sem parar. Né? O Espírito vai completando. Para conseguir se alegrar, ore. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Receba isso e guarde em nome de Jesus para sempre. Quando você for tomar uma decisão, ore. Antes de falar alguma coisa importante, ore. No seu trabalho, ore. Fala com Deus. Na criação de seus filhos, ore. Na lida com sua esposa, com seu marido, ore. Ah, mas ele vai deixar de ser eu, vai ser mais Deus do que eu. Aleluia! Porque ele não erra. Eu sei que tem algumas publicações desfavoráveis sobre o pessoal da Igreja Renascer, né, da Bispa Sônia e do Estevão Hernandes. Mas eu vou ficar com a parte boa. Quando eu recebi logo Jesus, eu via tanto, ela era minha discipuladora, porque eu sei que homem discipula homem, mulher mulher, né? Mas eu ficava com o radinho na Rádio Manchete em Salvador, caminhava do Barbalho até o Politeama para ir para o supletivo todo dia de manhã, e ficava ouvindo um programa dela que era de bem com a vida. Gente, essa mulher, ela falava tanto do que o Espírito Santo pode fazer na vida da pessoa, que a gente tem que amar, que tem que se alegrar em Cristo. A minha vida foi revolucionada. Ela dizia uma coisa tão linda, ela dizia assim, eu comecei a orar a Deus para Ele mudar a minha vontade, para a minha vontade ser a vontade dEle, porque aí eu vou ser uma mulher realizada, porque quando é a vontade dEle, Ele mesmo me ajuda a cumprir. Aleluia! Se Deus, entendam, se Deus muda a sua vontade por uma vontade dele, ele mesmo trabalha para cumprir a vontade dele, porque a Bíblia diz que Deus opera o querer e o efetuar. Aí você começa a ser pessoa realizada, por quê? Porque os seus sonhos passam a ser o sonho de Deus. Ore. Ore o tempo todo. Separe tempo para orar também, mas ora o tempo todo. Irmãos, olha, eu digo para vocês, eu preciso separar mais tempo para orar, porque não justifica. Mas eu vou te contar uma coisa, eu oro o tempo todo. Não tem outro jeito. E com o trabalho difícil que eu tenho que orar muito. E tem que orar, e ora, ora, e Deus fala cada coisa, meu amigo. Você diz, oh, glórias, agora que deu, porque Jesus já me disse o que fazer. Amém ou não, amém? Então ore para pedir graça, para pedir sabedoria, para pedir disciplina, obediência, ore sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Parece, irmãos, que o Espírito Santo está falando assim, olha, eu sei que isso que eu mandei gera essa dificuldade, então toma aí esse remédio. Amém ou não? Aí ele chega aqui e fala assim, pronto, agradeça, ore, agradeça, sorria, se alegre. Porque antes em cima ele pegou pesado, não foi? Aí ele começa assim, olha, vou dizer algo para você. Começa a agradecer. Começa, experimenta exercer a gratidão. E vou dizer uma coisa para você, espero que você continue me amando. Geralmente, nós somos ingratos. Irmãos, tem criança na Síria que não sabe o que é não guerra. Não sabe. Nasceu, cresceu, indo de uma cidade para outra. Tem criança que nunca usou papel higiênico. É de chorar isso. Eles estão sendo vendidos para comerem. A gente pensa que o muçulmano é super moralista, né? Veja o filme Empinador de Pipa. Não, como é o nome? Do livro. Caçador de Pipa. Empinador de Pipa. As crianças estão sendo vendidas, os pais estão vendendo as crianças para comer eles e darem comida para os filhos. Você sabe que uma menina começar a crescer, ser adolescente, começar a menarca dela e nunca saber o que é um absorvente? Humilhações terríveis, hoje morre o pai, amanhã morre o tio. Quantas crianças empurradas assim pelos parentes, que a mãe e o pai já morreram há muito tempo. Aquele universo de poeira, sem água, eles morrem de sede, caem pelo chão. Ô, gente, vamos ser mais gratos pelo amor de Jesus Cristo. Muita misericórdia, muita graça de Deus, muita abundância. Você pode viver o evangelho, a gente abre a porta ali, eu boto o megafone, ei, Jesus salva! Oh, se arrependa dos seus pecados! A gente não faz mais barulho para não incomodar o vizinho, porque também tem que ir. Né? E a gente tem essa liberdade. Você sabe, pessoa, o que é você evangelizar um colega de trabalho e no outro dia seu chefe no banco, chefe do banco, lhe matar na frente do banco? Porque você evangelizou dentro do banco? E ainda tem policial defendendo ele? Então, irmãos, em nome de Jesus, um dia eu estava falando para a família aqui e disse assim, você tem uma coisa que não foi muito bonita não, foi meio feia, mas você só tem adulto aqui, né? Vou falar, ah, tem um menino ali, eu vou dar uma disfarçada. Eu falei assim, irmã, você olha para esse sapato no meio da casa aí, irmã. Glória a Deus que tem um recheio nesse sapato. Eu podia não ter marido. Cata o sapato dele, dá até uma bronquinha nele, mas lembra, glória a Deus, Senhor, eu tenho um recheio para esse sapato. Obrigado, Jesus, porque eu tenho um maridão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deixou viúva. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um filho perfeito. Obrigado, Senhor, porque o meu filho não é perfeito, mas é bênção da minha vida. E se o Senhor me deu assim, é porque o Senhor sabe que eu ia ter cacife no Senhor para cuidar. A gratidão nos livra do coração amargurado. Seja grata, comece a agradecer. Quanto mais grato a gente é, mais Deus derrama bênção, aleluia. E é engraçado que às vezes ele nem derrama mais, mas a gente está achando que é mais porque está percebendo mais. Amém ou não amém? Deus é bom demais. Oh, glória. Aí, algum irmão pode estar lendo a carta de Paulo, né? Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, ou seja, não é um conselho, é uma ordem. Aí, alguém pode dizer assim, porque nesse contexto aqui, era um pouco diferente do nosso. Certo? Aí, algum irmão assim pode ter até pedido a palavra assim, ó, meu discipulador, meu líder de núcleo, é assim, tem coisa que não dá para dar graça não, porque ontem mataram minha esposa. Minha esposa mataram ontem porque ela disse foi evangelizar a patroa, aí a patroa converteu o marido, não matou a mulher, mas matou a serva que era a minha mulher. Como é que eu vou agradecer isso? Aí apertou. Aí o Espírito de Deus que inspirou Paulo para escrever disse assim, não apague o Espírito não, porque quando o Espírito está queimando em você, você consegue ser grato até por isso. Porque, vou te contar uma coisa, é fácil a gente olhar para alguém e dizer, você devia ser mais grato sem ter a dor que aquela pessoa está tendo. Tem coisa que a gente só consegue ser grato se estiver cheio do Espírito Santo e pegando fogo, senão não agradece. Pronto, falei. Tem coisa que você e eu só vamos conseguir ser gratos cheio. E olha que interessante, a palavra usada aí para extinguir é inclusive uma palavra de semelhante som do grego. Extinguir aí, preste atenção, algo muito importante eu vou falar. Uma vez que a pessoa converteu, ela tem o Espírito Santo para sempre, porque é um selo. Mas, imagine aqui que eu tenho duas lâmpadas daquele tempo bíblico, que era parecendo aquelas lâmpadas de Aladim dos desenhos, só que era de barro, ok? Eu tenho duas aqui em cima da gasofilácea. Você imaginou aí, um do lado do outro? Ela é opaca, né? Não dá para ver o que tem dentro, certo? Uma tem azeite, outra não tem azeite. Imaginou? É a mesma cena, né? Porque você não sabe se tem ou não tem, só para saber, tá bom? As duas estão apagadas. Pergunta, há diferença para quem olha de fora de uma para a outra? Não. Acende uma delas e ela continua acesa. Agora há diferença de uma para a outra? Há diferença. Porque está acesa. Paulo não está falando sobre perder o Espírito Santo. Paulo está falando sobre não apagar o Espírito Santo. Entenderam? Porque você não vai conseguir tirar o Espírito Santo em você, porque é selado, colocado, não tira. Olha aqui. Mas às vezes a gente trabalha contra a ação do Espírito Santo. Sabia, gente? Joga água. O Espírito Santo está querendo abençoar, está querendo revelar, está querendo fazer crescer, está querendo curar, está querendo dar saúde, está querendo crescer você ministerialmente. Ele está querendo fazer... Uma vez eu vi o pastor Chu da Coreia dizendo, Deus não tem filhos prediletos não, ele derrama o Espírito dele sobre toda a carne. Está lá em Joel 2 e Atos 2. Não está? Então como que se o Espírito derrama... Está comigo, amém ou não? O Espírito derrama em toda a carne. Tem um aceso e tem um apagado. O Espírito está fazendo parte dele ou não está, gente? Está ou não está? Tá. Tem então o que nós fazermos para manter. E genialmente, o editor aqui dessa Bíblia, Revista e Corrigida, colocou, antes do versículo 12, como manter o fogo do Espírito. Ah, amei. Amei. Na prática. Senão a gente vai ficar sair gritando, ah, você tem que falar em línguas para o Espírito. Irmão, isso é consequência, menos evidente. É prática, a igreja é prática. É no dia a dia, é onde ninguém vê, é no culto, é na sua mente, no seu coração, é dentro de casa. É aí que a gente é cheio do Espírito Santo. É não acatando a direção da carne, é não submetendo a carne, mas enchendo o Espírito Santo. Porque a mentalidade da carne é para a morte, mas a mentalidade do Espírito é para a vida e paz. existe, meu Deus do céu. Tem que acender o Espírito Santo, aleluia. Bora orar, bora viver a palavra, bora se alegrar, bora não pagar o mal com o mal. Aí você está com o Espírito Santo aceso, aleluia. Você vai poder iluminar essa terra, ser sal e ser luz. Não apague o Espírito, não despreze a profecia. Aqui eu estou pregando, né? E Deus está movendo o Espírito de profecia, o Espírito Santo agindo com profecia na sua vida, agindo, agindo. Aí fica lá a nossa mente, né? Que tem os compartimentos, digamos assim. Aí a carne está agindo na mente. Não, isso aí ele está falando porque ele não sabe o que eu passo. Ele está falando isso aí porque é fácil ser pastor. Ele está falando isso aí por causa da família que ele tem. Ele está falando isso porque ele ganha bem. Ele está falando... Irmãos, receba as profecias em nome de Jesus. Deus lhe arrastou aqui hoje, não foi porque você quis, não, foi porque você precisava. Não rejeite, se submeta, porque é amor dele. Hoje eu estava com um motorista que veio me pegar aqui para pregar lá em Ilhéus. Ele disse assim: é difícil, viu? Você está fazendo bem a uma pessoa. E pagar, ele me contou uma história de que estava em um certo lugar, que ele ajudava, e a polícia entrou e humilhou ele, sendo que ele não teve culpa nenhuma. Ele disse: é difícil, viu, a gente pagar por uma coisa que a gente não fez, ainda ser humilhado. Aí na hora o Espírito Santo falou assim, igual Jesus, é difícil. Morrer por um amigo é fácil, e morrer por quem era inimiga de Jesus que nós éramos, morreu por nós, amém ou não amém? Então, meu irmão, minha irmã, não despreze a profecia não, amém? Mas ponha tudo à prova, retendo o que é bom. Não é porque seu pastor falou, não é porque você viu na internet, não é porque alguém falou isso que eu te digo que você vai engolir qualquer coisa, não. Você tem que examinar tudo, tudo, e reter o que é bom. Sabe por quê? Porque eu não sou perfeito. Falou na palavra, meu pastor, está na Bíblia aí, os bereanos, bora aqui, tá? Então eu cumpro, eu obedeço. Ah, o senhor acha isso, é? Então, tá aqui comigo, amém ou não? Amém. Não despreze a profecia, mas examine tudo. E retenha o que é bom. O que é bom? O que é que arrepiou? Glória! Não, é bom que está na palavra. Às vezes a gente arrepia porque está na palavra, às vezes arrepia porque falou uma palavra emocionante. Sou contra arrepio, não. Amo arrepio. Glórias! Mas eu tenho que ficar com o que a palavra diz. Não apague o espírito, não despreze a profecia, mas prove o profeta. Como se prova um profeta? Vendo a vida dele e se ele prega a palavra. Prega a palavra? E não se engane, não. Abrir a Bíblia e passar a caneta na televisão, aquilo não é pregar a palavra, não. Porque você não vê Paulo pregando a palavra ao benefício próprio. Prega a palavra, benefício de Cristo e do seu corpo. Como eu estou no corpo, eu também sou beneficiado. Isso é pregar a palavra, amém ou não? Vamos lá que a gente está terminando. Abstende-vos de toda espécie de mal. Outro ensino, aqui nós vamos só citar o resto do texto. Outro ensino, importantíssimo, você está aqui comigo, diga um amém aí, meu irmão. Eu sei que você não faz isso. Mas você sabia que tem gente que diz, eu já faço tanta coisa certa, isso aqui vou deixar errado mesmo. Eu já faço tanta coisa certa, eu já acerto tanta coisa. Eu tenho dito para vocês, a parte que você e eu não queremos que seja guiada, tocada, manipulada, governada por Deus, é a exata parte que arruinará a sua vida. A parte que você insiste que Deus não governe, é por aí que o inferno entra. Não se engane. Quando você é colocado sob julgamento, não é pelo que você faz de certo, é pelo que você faz de errado. Iniquidade é quando sabemos que algo é errado e deliberadamente continuamos fazendo. Iniquidade. Então, em nome de Jesus, irmãos, saia desse caminho. Amém ou não amém? Da onde que vai vir poder para isso, pastor? A palavra de Deus, com ela, traz o poder para ser cumprida. Deus não coloca uma pedra sobre você que você não possa carregar. Se Ele está lhe falando, Ele está lhe dando poder para viver. E pela fé, caminhe em nome de Jesus. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção poderosa, meu amigo. Corpo, alma, espírito preservados, irrepreensíveis. Não peque com a sua mente. Não peque com o seu corpo. E não seja um preguiçoso espiritual. Desenvolva. Se alguém estiver ouvindo esse áudio aqui, estiver paralisado numa cama, desenvolva-se no espírito orando, crescendo em Deus. Você pode ser um gigante Deus, mesmo tetraplégico. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará, porque Deus é assim. Ele manda, Ele dá poder para cumprir, e Ele completa a obra dEle. Que Deus é esse, irmãos? Porque tem coisa que você e eu sabemos que a gente não merece, e Ele está derramando. Que bondade! Porque Ele não julga você mediante o seu erro, mas mediante a misericórdia dEle. Aí Paulo humildemente diz: irmãos, ore por nós. E eu faço minhas palavras de Paulo, irmãos. Vocês têm que orar pelo seu pastor, pela sua pastora. Vocês têm que orar e precisam orar por nós. É bênção para vocês. Ore, ore. Acorda de madrugada. Ora, não é que de madrugada a fila é menor, como alguns dizem. É porque você está mais concentrado. Jejue pelos seus pastores. Eu ia falar de presente aos seus pastores, mas não posso. Vocês já são um ótimo presente. Amem, cuidem, zelem, abençoem. Não pode falar mal do seu pastor, nem que ele é feio. É maldição para sua vida, seus dentes vão cair. Oh, brincadeira. Um dia eu chego lá, nessa elegância. Se você não gosta de alguma coisa que seu pastor faz, chama ele, só você e ele. Quantos de vocês chatou mesmo, já me chamou quantas vezes? Minha pastor, eu acho que isso não é a melhor forma do senhor falar. Tão maravilhoso isso, rapaz. Ó, oh, Juliano, com a doçura dele, Doc, sabe por que ele chama Doc? Porque ele era meu paciente. Hoje eu que sou paciente dele. E aí ele diz: Doc, isso aqui de repente, com todo tato, né, com todo carinho, isso é lindo, irmãos. Isso é tremendo. Vocês estão pensando o quê? Que a gente é pequeno ainda em número. Mas eu vou dizer uma coisa pra você: Deus não é um negócio de tamanho, não. Deus, ele quer ver um povo que ama a obra dele, que ama servir uns aos outros. E é claro que nós vamos crescer numericamente. É claro, porque se a gente fizer direitinho, quem dá o crescimento é Deus, amém ou não? Então, aleluia, vamos terminar? Vamos lá, que a gente já está sem fígado, sem rim, sem coração, já está todo morto, inclusive eu. Saudai a todos os irmãos com beijos santos. Aí, é uma coisa engraçada, já Paulo falou assim, ó, beijoca em todo mundo. Ele estava terminando a carta, né? Com pureza. Pelo Senhor vos exige de vocês que esta epístola seja ali todos os irmãos. Só para terminar aqui, ó. Paulo está dizendo assim, ó. Vocês têm o dever de proclamar o que vocês aprendem. Repita comigo, eu tenho o privilégio de proclamar o que eu aprendo. Você sabia que a gente aprende mais falando do que ouvindo? É sério. Fale o que você ouve, fale os princípios de Deus. Quem vai ganhar é você com isso. E por fim, a graça ao Senhor Jesus Cristo, fica de pé, seja com vocês. Obrigado pela tua graça, Senhor. Que o Senhor nos enche do teu Espírito Santo para viver a tua palavra. Senhor, obrigado por tua palavra poderosa. eficaz, que separa alma e espírito, que separa emoção de unção, que separa o que é da natureza humana do que é do teu Espírito Santo, e que nos desperta, que nos sacode, que diz para nós que nós temos todos os recursos necessários para viver uma vida mais que abundante em Cristo. Todos os recursos, todo o poder veio morar em nós, a pessoa do Espírito Santo de Deus. E este mesmo Espírito testifica que Jesus e o Pai são um. Então ele nos leva à palavra, ele nos tira de filosofias de homens, de doutrinas mortas, e nos leva à palavra de Deus, a toda a palavra de Deus. Obrigado, porque o Senhor tem todas as respostas necessárias para vivermos essa vida abundante. Obrigado porque o Senhor tem nos desligado de coisas e coisas que nos davam e tiravam o sossego. Não, a nossa paz é uma pessoa e é Jesus. Nossa paz está em Jesus. Nossa paz está em caminhar com Jesus, em viver Jesus, em exalar Jesus. Essa é a nossa vocação. Nos dá, Senhor, o compromisso de levar pessoas a Jesus, de levar pessoas a renderem-se a Jesus, a receberem a Jesus. Nos leva a ter a coragem de falar a obra sobrenatural que Deus tem feito em nós. E nos faz mesmo como ministros que dizem: a salvação é para você também. Se arrependa, confesse os seus pecados, abandone a sua vida de pecado, receba o evangelho da cruz, receba Jesus como seu Senhor e Salvador, e você vai receber a vida eterna, e você vai receber a vida eterna ainda aqui em vida, e o céu vai vir morar em você. Amém. E você um dia vai morar no céu. Obrigado pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua direção. Senhor, se alguém aqui se rendeu hoje ao Senhor, que em nome de Jesus tenha coragem de testemunhar do Senhor, de falar mesmo, ousadamente: eu não me governo mais. Hoje eu sou de Cristo, rendido a Jesus. Voltei a ser filho, não sou só mais criatura e admirador. Agora voltei ao meu lugar de filho pelo sangue de Jesus, que inaugurou um santo e vivo caminho até o Pai. Hoje eu sou nova criatura em Cristo, recebo ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, abro mão de doutrinas de homens, de filosofias, de ocultismos, e me rendo a Jesus. Que essa mensagem alcance outras pessoas pelos meios virtuais aí, Senhor. Toque nos corações, restaure, cure, salve. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se ainda me ama, diga amém.